bem-vindos. Este é o Manapix Podcast, episódio de número 27. O Manapix Podcast é um oferecimento da Manapix.net e da loja Manapix em Nova Friburgo. Hoje no episódio falaremos sobre as Invocations, o novo tipo de Masterpiece que foi anunciado para a Amonkhet. Falaremos também do spoiler geral de Amonkhet, as cartas que já foram anunciadas, e também o resultado do Grand Prix Orlando, que teve algumas particularidades do interesse da nossa equipe. Hoje no podcast tenho aqui a presença de Thiago Jaquelli. Olá, jovens. Leonardo de Castro, ou Fadinha. Fala, galera. Cauer. Cauerzão na área. E o João Cláudio da Pochete. Fala aí, galera. Prazer estar aqui. Completando esta mesa redonda, eu sou o Tomás. Começando agora, vamos falar das Invocations, que a gente também chamou de Masterpieces. Não, o macro nome é Masterpiece. E aí cada coleção vai ter um subnome. O Zendikar foi Expeditions, Kaladesh foi Inventions e agora vão ser Invocations. Muito bem. Esse manja. E o que seriam as Masterpieces? É, são cartas especiais que não fazem parte do standard, mas vêm nos boosters da coleção. É, e é para ser. Ela vem tipo uma a cada 3 ou 4 boxes. E elas são cartas realmente especiais. Eles têm um frame diferente, eles são curados para caber no tema do bloco, né? E recebe um tratamento muito especial. Na verdade, elas vieram meio que substituir os From the Vault, né? Ela tem um sistema diferente de ser foil, todas são foils, né? E é tipo uma quinta raridade. É mais mítica que a mítica. O mais importante é o frame diferente. Então, a gente colocou essas Invocations de Amonkhet no mesmo barco, no mesmo macro tipo das Expeditions e das Inventions. As Expeditions foi no primeiro Zendikar. Foi no Battle for Zendikar. Battle for Zendikar. Então isso é diferente, por exemplo, das cartas que faziam parte do cofre da Wizards que foram inseridas em alguns boosters de Zendikar e World Wake. É, isso foi meio que um desdobramento disso, né? Eles tentaram primeiro colocar umas cartas velhas, uns tesouros perdidos. Daí eles viram que provavelmente é melhor você fazer seu próprio tesouro novo, ao invés de buscar tesouros perdidos. E vocês compararam também as Masterpieces com os From the Vault, né? Que a gente já teve From the Vault artefatos, anjos, etc. E basicamente são mini coleções com cartas antigas que têm um certo valor cult, um valor de ser um ícone do Magic. Outra coisa que muda em relação aos From the Vault é o modelo de distribuição. É, essa é a principal mudança. A ideia de ter uma coleção temática com um sistema de foil diferente e tal, tipo, acabou indo parar nessas Masterpieces, né? Que também junta com você dar um novo público para os boosters que estão no T2. Porque muita carta joga Commander, joga outros formatos. Mas você acha que os jogadores que não têm interesse no Standard, que é o que a gente chama de T2, existe um grupo que passa a comprar booster porque existem as Masterpieces, que não compraria se elas não existissem? É, eu não sei se as pessoas vão deixar de... as pessoas vão ativamente comprar boxes do T2 só atrás das Masterpieces. Mas existe alguma coisa nos boosters do Standard que interessa esses jogadores. Então eles estão interessados que qualquer pessoa, eles ou outras pessoas, tenham esses boosters para poder abrir Masterpiece para eles poderem pegar. É, eu acho que claramente alguém vai comprar por causa disso. Eu também acho. Pelo seguinte, porque se não tiver, qual, mal comparando, tá? Se não tiver o incentivo que o cara, jogador ocasional, que não dá valor às cartas em um deck de formato, tem para comprar o booster, Nenhum, porque ele vai comprar 5 boosters, por exemplo, vai ter 45 cartas, não vai fazer basicamente nada com elas, todas são mais ou menos iguais entre si. Se ele comprar 5 boosters de uma edição que pode ser que a cada, sei lá, 100 e poucos boosters tenha um Masterpiece, ou coisa do tipo, pode ser que ele tire nessas 45 cartas, os 3 boosters que ele comprou, uma dessas e vai fazer toda a diferença para ele. Acho que só a possibilidade, acreditar que pode vir, incentiva um pouco a compra, assim. E aumenta o valor médio das cartas, né? E incentiva, não, também não sei. Incentiva as pessoas a jogarem o pré-release também, porque muita gente vai jogar também porque pode abrir uma carta dessa. Na verdade, eu não sei se aumenta o valor médio das cartas da edição, porque como realmente o valor médio dos boosters... Não, das cartas. O valor do booster é o mesmo. Abaixo, exato, porque mais boosters são abertos. Porque você tende a abrir mais booster, né? Acontece que a maioria dos jogadores... O jogador médio não liga muito pro preço médio do booster aberto. Ele liga mais pro que o topo, do que ele pode abrir no máximo. É. Então se você coloca uma carta como Portal Fuel numa expansão, a pessoa vai ficar, o jogador médio, ele fica mais propenso a comprar aquela edição. É. Enfim, acho que a mensagem é o seguinte, realmente faz vender mais boosters. Essa análise do Fadinho é interessante. O jogador comum, ele, então, na sua opinião, ele não vê um booster como um investimento, ele vê um booster como um bilhete de loteria. Sim, e essas cartas são exatamente isso. É o prêmio da loteria de você abrir booster. Mas essa é a verdade, né, cara? Quanto aos boosters, né? O booster só, no fim das contas, ele é muito melhor para Wizards do que para o jogador. Afinal, se não fosse, não existiria o mercado, né? Não é o melhor investimento que um jogador pode fazer comprar booster, né? Eu nem sei se será bom falar isso no podcast, mas enfim. Não, a gente tem que falar a verdade, né? Tipo... Eu acho que é válido. E, assim, eu acho que o booster, na média, ele é um investimento... Ele tem um valor igual para o jogador do que para o Wizard, sinceramente. Porque o booster é a maneira que você coloca cartas novas no mercado. A questão toda é, tem várias maneiras de você abrir um booster, né? Por exemplo, você abre um booster de uma coleção nova, que você vai montar decks standard e modern, que usam aquelas cartas. E, principalmente, se você abre o booster fazendo draft com aquele booster, ou qualquer outro formato limited que você gosta de jogar, você está aumentando o valor médio de cada booster que você abre. Agora, se você abre um booster de uma coleção aleatória, de 6 anos atrás, só por abrir, e que ele estava mofando num estoque, provavelmente aí o valor foi maior para a Wizards do que, e para o lojista do que para o jogador em si. Sim, eu sou a favor de apenas abrir booster se você for draftar ou jogar selado ou qualquer coisa. Agora vamos falar do que interessa. Não. Ei, Kauer, você achou essas cartas bonitas ou feias? Fadinha acabou com toda a antecipação dos nossos ouvintes. Foi direto para o assunto, para jugular do assunto. É porque eu quero muito ouvir o que o Kauer tem a dizer. Vai lá, Kauer, o microfone é seu. Eu suponho que o Fadinha esteja falando sobre... As Invocations. As Masterpieces, né? As Invocations. De tarde, vocês mandaram no grupo, eu olhei pelo celular, eu achei assim, abomináveis, completamente horrorosas as fotos que eu recebi no celular. Tá? Mas, olhando com um pouco mais de calma aqui pelo computador, o link que vocês compartilharam no nosso chat, eu achei ela só feia. Não, não parece uma carta de Magic, eu achei o frame um pouco preguiçoso, sabe? Parece alguma coisa que eu faria no Paint. Eu sou bem ruim em artes. É menos feio do que eu havia achado no celular, eu tinha achado muito, muito feio. Mas continuo achando um design preguiçoso, essa moldura, o topo da carta que me parece que para ser tipo um alpendre, não tá dando a sensação de profundidade e sombra que deveria. Hieróglifos, que eu achei muito óbvio também. E a referência ao Nicol Bolas também achei 100% óbvia. E isso eu achei um design um pouco preguiçoso. Eu não achei bonito e... Ah, mas a referência do Nicol Bolas tinha que ser óbvia. O Nicol Bolas é o cara que manda no plano. Ele que fez o plano. É, cara, mas... Sei lá. Eu não curto essas referências muito... Muito óbvias, assim. E... Posso fazer um contraponto? Eu gostei das imagens. Uma galera tá lembrando de cartas de Yu-Gi-Oh!, do Mil Promo que distribuíram no cinema, do Pokémon. É bem parecido com essas Masterpieces, mas eu achei bonito. Parece que elas são umas janelas para carta em si, né? E eu vi um vídeo que tá rolando na internet também de uma pessoa com a carta na mão, girando a carta. Eu achei ela bem bonita. Mais no vídeo do que nas fotos. O foil dela ficou bem bonito. Cara, eu entendo... Eu entendo o conceito com, de janela. Com o brilho fique mais bonito. Que, né? seja uma janela, ou um teatro, coisa que o vale, né? Tá assistindo pela imagem da carta. Mas os desenhos em si eu não achei nenhum legal. A Colher de Deus aqui, um pouco interessante, mas a Colher de Deus é uma carta que tem desenhos muito mais legais do que esse. Sem ser aquele da lua caindo. Tem o de portal, que é muito bonita a colher de portal que eu tenho. Cara, deixa eu ver aqui. Mind Twist é legal, o conceito da imagem é legal. Agora, os então outros, chegamos, cara, na conclusão óbvia de que algumas são bonitas e outras são feias. Não, as imagens, eu achei uma legal, tá? Por exemplo, o Avian Mind Sensor, cara, ele parece uma carta de Eden Revolt. Heart of Kiran, um tóptero. É, parece um tóptero. Tá meio deslocado. Só pra gente repaginar a discussão, pra quem tá ouvindo, vai ter o link para o spoiler visual das Masterpieces nas notas do episódio, né? Mas elas têm uma diagramação e um estilo gráfico à frente delas, diferente das cartas tradicionais do Magic, bem diferente. Acho que, como todo mundo aqui pode concordar, elas não parecem cartas de Magic, gostando ou não do estilo. Eu gostei porque elas não parecem cartas de Magic, mas elas parecem... Eu também achei isso positivo. Elas parecem coisas que estariam emoldurando coisas realmente no Egito. Eu sou meio nerd de história e... A faixazinha no meio que mostra qual a cor da carta e a coluna e tal, realmente parece uma janela mesmo. Ou colunas que estaria em algum templo egípcio da época. Então elas são historically accurate. A Wizard faz questão de não ser uma referência tão clara, né? Ela se inspira, mas não se inspira em uma coisa real. Eles fazem questão de isso, pelo menos eles já deixaram muito claro. Passou a época, há bons anos já, passou a época na qual eles se inspiravam em fatos reais e copiavam, basicamente. Mas os tons das cores das cartas, tipo, eu acho que esse dourado que tem embaixo de todas as cartas vai ficar muito bonito no foil. E os desenhos, alguns são legais, outros não. Alguns fazem muito meu tipo o Pact of Negation, esse jogo de luz e brilho. Vai ficar muito legal, inclusive no foil. Quem costuma ouvir o podcast sabe que eu geralmente reclamo de tudo. E nesse caso aqui não é diferente, especificamente quanto ao layout das cartas em geral, eu prefiro ainda o layout mais antigo, anterior à 8ª edição. Tá, o layout reto, tradicional da carta de Magic. E, em seguida, acho o segundo melhor layout das cartas de moda. Por último, essa em 2015, quando eles mudaram novamente, um pouco mais ruim. E todas essas molduras diferentes aí que tem feito e tal, eu acho, não curto muito, pra falar a verdade. E essa aqui, eu achei a pior de todas, sinceramente. Nossa, o frame do Kaladesh Inventions eu achei sensacional. É, eu ia falar exatamente isso. Muito agora, melhor do que esse. Eu achei ele muito melhor bom do que esse. E eu também, quando eu fecho o olho e imagino a carta de Magic, ainda é o layout de antes da oitava edição. Ainda é, Magic, pra mim, é aquilo. O GM 15, eu achei ele melhor. Ele é bem parecido com o layout entre 2003 e 2015, mas ele é mais organizado, é mais fácil ver o número da coleção, é mais fácil ver várias coisas. Eu acho que o que mais me incomoda nessas invocations é que eles têm muito pouca referência à cor da carta. Tipo, a cor da carta são umas partezinhas muito pequenas nas bordas. Isso eu concordo. Isso aí, acho que para mim tem dois problemas. Um talvez seja só nas fotos, talvez quando a gente tiver com essas cartas na mão isso não seja um problema, que é onde eles resolveram colocar o dourado por cima das bordas das cartas, no topo e na base, que dá uma impressão de uma colagem feita de qualquer jeito. Eu acho que esse detalhes dourados podiam ter sido mais centralizados para a carta poder ter uma borda mais coesa, que se misturasse com o resto da carta. E a menção à cor também totalmente perdida. Assim, tem a adoração, se você olha a ilustração da adoração, que cor que é essa carta? É a carta blend. Se você olhar o Mind Twist também, beleza, qual que é a cor dessa carta? Acho que isso é um problema. Não tem uma identidade visual forte o suficiente da cor da carta. Isso eu tô totalmente de acordo. Mas eu curti o estilo. Eu curti que seja, que não pareça carta de Magic, parece card de um, o jogo de um, parece uma carta de um card game X, que eu não lembro de cabeça qual é. Mas achei bonitas, achei o negócio das imagens estarem, como você pode dizer, emolduradas num palco onde você está assistindo alguma coisa grandiosa acontecendo, achei sensacional. Talvez tenha muito real estate na carta, não dedicado à ilustração, que talvez faça a ilustração ficar pequena com a carta na mão, concordo, isso seja um problema. Mas ainda assim, acho que são boas ilustrações. E eu tô ansioso para ver. Eu gostaria de abrir uma dessas. Eu também gostaria muito de abrir uma dessas. Eu acho que se eu abrisse um Counterspell... Eu também gostaria muito. Mas assim, o dourado, eu achei legal ter dourado no meio da carta, porque faz jus ao historicismo da coisa, né? Só achei que ficou meio mal colocado na parte de cima mesmo. Foi igual o que o Tomás falou. Quantas cartas são? 54, e a gente teve 13 reveladas até agora. Das 13 reveladas, 4 tem a palavra Counter Target Spell, que eu acho muito bom. Quer dizer, saiu uma verde, né? Maelstrom Pulse é verde. Maelstrom Pulse é preto, né? Mas é verde. É um grande erro achar que essa carta é verde. Essa foi a que o Vili revelou, hein? Só pode ter sido, eu não vi, mas só pode ter sido essa. Foi, óbvio que eles deram uma carta do BG pra ele. Faria muito sentido. Foi. Não sei dizer qual que eu gostaria de abrir, mas talvez o Counterspell, que acho que é possível que eu jogasse com esse Counterspell em algum momento. No Pauper. Mesmo que eu abrisse um só, até no Legacy, né? No Legacy ele não vai tanto mais, mas jogar com 4 tá, Counterspell Inventions no Pauper, você mudaria o nome do formato? É o Pauper 5, né? O Pauper forrado. Pauper forrado. O formato novo rico. Joga de Counterbunny com 4 Chain Lightning Masterpiece, 4 Counterspell Masterpiece, uma máquina. Se eu fosse abrir uma, eu gostaria que fosse Mind Twist. Eu gostei da ilustração, realmente achei simples, sem muitos traços, rabiscos, nem muito jogo de luz escondendo a sombra. É bem elegante essa ilustração do Mind Twist mesmo. Twisting a mente do cara. E até a referência ao plano e tal é bem mais discreta e tudo mais, é bem minimalista. É uma runa, me parece uma duna ali atrás, né? É, como se o cara estivesse no deserto, né? E estivesse ficando louco no deserto. Isso. Lembra as artes antigas do Magic. É. Exatamente. É, vai chegar o Nicol Bolas de bugre ali na duna. É a próxima cena. E alguém tinha falado aí que carta de Magic... Acho que foi o Jaqueline que ainda pensa em carta de Magic como as cartas antigas, né? E é um comentário totalmente aleatório, mas eu também, quando eu penso numa carta de Magic, acho que eu vejo a ilha e o Bolt de Beta. A ilha, aquela ilha. Aquela ilha. A ilha que é uma ilha de verdade. Né? A ilha que é uma porção de terra cercada de água. É, essas parece ilhas muito... novas que são tipo uma cachoeira, ou então tipo um copo d'água. A dizer de carta clássica, né? É, isso acho por causa daquela história que a primeira impressão é que fica. Né? Eu vi o que você fez aí com impressão. A primeira impressão, né? A de Alpha. Pô, em 1995, eu acho que eu vi a primeira carta de Magic, era o que existia, então. É a referência que eu tenho, pelo menos, claro. Né? No caso de vocês, sim, aí também. O LSV ligou e disse que os trocadilhos estão ótimos. Só para que não fique a minha palavra final, porque eu achei as cartas, não achei bonitas e tal, talvez o João, que achou elas mais bonitas, poderia fazer o seu contraponto. E ele é uma pessoa também artisticamente mais competente do que eu, né? É, como eles têm que inventar muita coisa, a tradição tem que ser diferente, sentir diferente, fazer uma coisa diferente, eu acho válido tudo esse novo frame, velho frame. É, o que eu gostaria, também gostei muito desse Mind Twist, porque volta, né, as artes mais psicodélicas, mais simples, né, de antigamente, um pouco diferente desse 3Dzão que é o que reina hoje. Eu achei as cartas bonitas, achei o frame bonito, que ele vai ser fácil de identificar. Isso aqui é a Monquete. Aí quando sair o próximo Masterpiece, vai ser uma coisa bem diferente também. Claro, isso aqui é dessa outra edição. Porque isso tem um flavor colecionável, né? Então quando o sujeito completar todas as Masterpiece dele lá, de Amonkhet, vai ter uma cara bem diferente das Expeditions, bem diferente das Invents de Kaladesh. Eles podiam ter feito melhor, mas eu não achei feio não, achei bonito. Eu me senti no Egito vendo essas cartas. Assim, o feeling egípcio, que eu acho que é o objetivo final. É, eu me senti como se fosse uma janela para o Egito, digamos assim, que elas têm cara de janelinha que dá lá para alguma coisa lá dentro. Eu acho que o objetivo foi cumprido, assim, ele dá o feeling egípcio, óbvio que ele tem falhas, ele podia ser muito melhor, ele tem o feeling egípcio. Qual é o tema? Por que eles escolheram essas cartas? Elas fazem parte da história? Porque nas Expeditions todas eram terrenos, nas Inventions todas eram artefatos. Esse aqui tem todos os tipos de carta, tem criatura, tem encantamento, tem instant, tem sorcery. Olha, não sei vocês, mas a adoração tem muito flavor aí, cara. É um camarada sendo adorado. Eu acho que tem alguns temas que remetem ao Egito, né? Tem deuses, tem ciência, tem... Basicamente são deuses e ciência. Maelstrom Pulse não tem nada a ver com o Egito. Maelstrom é uma coisa no mar. É verdade. Maelstrom Pulse, já que foi o Willi que fez o spoiler, é a mistura do Brasil com o Egito. Nossa. inclusive é o nome de uma banda, se não me engano, ou de uma música muito boa. Nossa, é o nome de infinitas músicas de metal. Todas as cartas de Magic são nome de músicas ou bandas de metal. Voltando, já pra gente falar da parte mais técnica, mas as invocations em si, acho que eu já sei qual que é o voto do Cauê, mas é sim ou não a avaliação do Manafix Podcast? Para mim é sim. Para mim é sim. É, para mim é sim também. Para mim é não, eu passaria totalmente. Para mim é sim. Opa, calma aí, cobertura ao vivo aqui, acabou de sair mais uma. Olha só, breaking news. Breaking news, é um Dark Ritual. Manda o link aí. Eu acho que esse é o flavor. O flavor são coisas da cripta, coisas rituais. É, dos deuses, né? Um ritual pra quem? Pra Nicol Bolas, um deus qualquer? É, o Nicol Bolas, meio que ele que criou os deuses para serem adorados, né? Ele é o deus dos deuses. Isso. Ele é o player no SimCity. É, eu tô por fora da historinha. Uma pergunta técnica. Se eu abrir um invocation no pré-release, eu posso jogar com ele no meu deck? Pode jogar, sim. Qualquer limited tá liberado você jogar com o Masterpiece. Se você abrir uma Masterpiece Dark Ritual no top 8 do Grand Prix selado, você pode jogar com esse Ritual Sombrio e aloprar os amiguinhos. Sim, você pode jogar com Chain Lightning se você abrir. Você pode jogar achei com horroroso Fala de Deus. Esse Ritual Sombrio. Nada a ver. Sério, parece uma das mais bonitas pra mim, né? A imagem não tem nada de sombria. Ah, mas achei bonita a imagem, tipo, artisticamente bem desenhada. Não tem nada de sombrio, tem até luz, parece um sol. Realmente não parece nada com um Dark Ritual. Só que se a gente for pensar bem, o que tem de Dark no Dark Ritual não necessariamente é a aparência, né? É o efeito dele. Aparece um monte de homenzinhos se encaminhando para um poço da morte. Não tem um ritual sombrio que é da Rebecca Guay? Da Rebecca Guay, acho que não. Tem sim. Tem sim. Que é muito legal, por acaso. E ele sim parece de... um ritual sombrio. Máscara de Mercade? Exatamente. Eu não sabia que era dela. Agora que você falou, eu lembrei. Ele sim parece um ritual sombrio. Mas aí tá, é meio covardia. As ilustrações da Rebecca Guay realmente são muito legais. Desculpa, mas quase todas as ilustrações do Ritual Sombrio são muito legais. Até o ponto de Tempestade é muito legal, cara. A que eu mais gosto é de Saga de Urza, que é o monstrinho na máquina tirando o sanguinho deles. Tipo, ele não tem nada de sombrio. Assim, tipo, ele é meio engraçado até. A minha favorita, se eu não me engano, é de Ice Age, que tem os caras dando as mãos. Visto de cima. De cima não. Tô olhando de frente, que tem um olho, é o da Rebecca Guay. Sim, mas eles são mulheres da Rebecca Guay. São tipo sacerdotisas. E tem uma oração no Flavor Text. Não, eu acho que esse que você falou aí, dos caras dando as mãos, é um Rinto Torak. Perdão, eu confundi com o Rinto Toro, que é verdade. O de Dark Age é um cara com capuz de chifre. Só que e lendo alguma rim, coisa, é verdade. Isso, o Rim, na mesma edição, em Fire Empires, ele tem várias ilustrações, né? Sim. Tem quatro ilustrações diferentes. É, naquela época era o que separava os comuns, né? Tinham quatro desenhos diferentes dos comuns. Sobre as Expeditions, que no caso são Invocations nessa série. Para construído, elas só jogam nos formatos onde elas jogariam se elas não fossem Invocations, certo? Exatamente. Elas não são válidas no T2. Vão ter duas dessas que vão ser dadas spoiler no final, que são as que vão estar em Amonkhet. São duas. Igual que no Scaladesh Inventions tinha todos os Gear Hooks. Qual que são as vantagens de ter essas cartas icônicas, barra históricas, distribuídas desse jeito, em vez de ser um From the Vault com essas mesmas cartas? Vantagens e desvantagens, se tiver. O que eu vejo é que faz realmente as pessoas querer comprar mais o booster da edição. A edição vender mais. Pra mim, desperta mais interesse na edição do que mais pessoas vão comprar os boosters por causa disso do que comprariam os From the Vault. Era um produto muito limitado e na época ninguém queria comprar, sempre fica uma distribuição meio aleatória de quantas caixas dessas vão para cada loja, e nos boosters é mais democrático. Alguém aqui já comprou um From the Vault na vida? Já. Eu comprei o From the Vault Legends porque eu queria jogar de Doran e não tinha nenhum Doran. Eu acho que essas Masterpieces, elas abaixam o preço das outras singles também do Standard, porque o valor delas sempre é computado no preço final da box, né, o chamado EV da box, e como as pessoas também buscam essas cartas, acaba que as outras cartas ficam mais baratas. É igual a Mítica. A Mítica é mais cara, porque ela puxa para cima o preço, em compensação as outras cartas que não são míticas ficam mais baratas. Então, um dos efeitos da Masterpiece é deixar o stand mais barato. Você quer dizer que deixa o stand mais barato porque mais pessoas compram booster e mais boosters são abertos e aí mais cartas da edição normal existem no mercado? Não, não necessariamente. Acho que ele disse outra coisa. Ele disse que reduz a demanda das cartas do standard porque existe um total de demanda por cartas de Magic que boa parte dele é consumido pela existência das invocations, que não seria o caso se elas não existissem. No preço, principalmente. Uma box de Magic, vale a pena abrir ela de acordo com o valor do que tem lá dentro. Só que se o valor do que tem lá dentro está boa parte dele na Masterpiece, para equilibrar, as outras cartas ficam mais baratas. Eu não sei se essa última parte é verdade, porque só porque tem uma carta que vai ser mais cara, ele equilibra o preço das outras. Eu acho que ele realmente aumenta o preço do booster da edição. No caso, o preço aberto. Eu acho que esse raciocínio do João faz sentido também, Fadinha. Se existir um share de carteira constante das pessoas que investem em Magic. Se você tem um total de dólares que os jogadores têm todo mês para investir e agora você joga as invocations no meio desse pote, sobra menos dinheiro para ser investido em chase cards do standard. É que nem a box de Modern Masters. Ela era muito lucrativa, então muitas pessoas compraram e aí o preço das cartas caiu até ela não ser tão lucrativa e aí as pessoas vão parar de comprar porque chegou no equilíbrio. Se a box de Amon Cash for muito lucrativa, porque essas Masterpieces são muito fodas e caras, né, a tendência é ela chegar no equilíbrio. Como é que ela chega no equilíbrio? As outras cartas vai vender mais e as outras cartas vão ficar mais baratas, porque elas saem muito mais. Sabe como é que ela chega no equilíbrio? Com a carta chamada Balance. Que é bem possível que seja spoilada como uma Masterpiece. Nossa, um Balance com um faraózão dando ordens seria bem interessante. Opa, já saiu mais uma. Caralho, esse negócio que tá isso? Fire. Mas como... Fadinha Globo News. Mas como não tem um balance ainda, tem um counterbalance. No momento LSD. É possível ter o counterbalance sem o balance no Magic. O counterbalance sem o balance é o counter. Seria legal se a Wizards aloprasse totalmente e colocasse... umas cartas fora da temática, tipo o tampo. Loyal Retainers. Loyal Retainers, essa carta é caríssima. Essa carta é caríssima. É um tutor, não é? Sacrifice Loyal Retainers, return target legendary creature card from your graveyard to the battlefield. Activate this ability only during your turn before attackers are declared. Top card do Alurin. Lembro dessa época que o Loyal Retainers era... milhão de dólares, todo mundo... Ah. É um bicho branco, 3 manas, 1-1. É, Imperial Recruiter, Loyal Retainers. São as cartas de Portal 3, né? Joga num combo bem obscuro do Legacy, o Imperial Recruiter, não joga? Sim, com o Servo do Pintor. É o Imperial Painter. Já que acabou de sair o Loyal Retainers e o Dark Ritual, que carta vocês... um querem e dois esperam que seja liberada nas invocations em breve? Eu quero balance. Quer dizer, eu espero que tenha balance. E também quer. Também quero. Ia ser legal. Bom, eu sou lojista e eu quero abrir Force of Will para vender bem caro. Quanto você acha que vai custar uma Force of Will Invocation, João? Olha, cara, eu acho que vai ser o preço de uma Force Foil de Eternal Master, né? Deve dar uns... R$1.000, sei lá, quanto tá uma Force Foil. Deve estar muito dinheiro. Pago meu condomínio. Ainda sobra dinheiro. Ah, eu não sei que carta que... gostaria de ver. Eu não sei também, não. Tanto faz, na verdade, pra mim. Angel of the Gods, talvez. Já que o tema são os deuses. Pelo flavor? Pelo flavor. Não, mas esse aqui é só flavor, né? Ordem natural de miragem? É de visões. Visões. É, mas é do bloco de miragem, não é? É uma boa candidata ter uma. Já que não apareceu nenhuma verde. Ordem natural era uma. Pode ser uma. Ordem natural era uma. Seria uma boa também manterem a ilustração original. Aí você com certeza não. É, com certeza não vão fazer. Qual seria Talvez. um tutor? Queria ver um tutorzão. O tutor é o. Teria que ser, acho que, o tutor esclarecido. O tutor esclarecido Poderia busca ser. encantamento, né? Busca Poderia ser o encantamento ou tutor. artefato? Os dois, encantamento e artefato. Podia ser a outra parte do Loyal Retainer, o Imperial Recruiter. Olha, se já saiu Counter Spell, Force of Will, eu acho que tem que sair um brainstorm logo para o negócio ficar azul, entendeu? A Jace. Jace com certeza não vai sair. Isso é. Dá para Ele pode ter garantir. ido visitar a Monkette, virou uma Masterpiece. É, Você tá ele em virou a toda edição? Masterpiece. Toda edição tem 5 Jace, pô. Mas uma crítica que eu tenho aos Masterpieces é o seguinte: virou arroz de festa isso. Para toda a edição tem, daqui a 2 anos eles vão ter que inventar outra coisa. É o bilhete dourado para visitar a Fantástica Fábrica de Chocolate. Uma coisa Um assim. dia vai acabar as cartas icônicas para printar, é isso que você está dizendo, cara? Cara, vai perdendo a graça com o tempo, sabe? Ah, mas A um edição. dia eles podem decidir não fazer mais Masterpiece também. É. Aí ninguém mais vai comprar booster, porque tá todo mundo esperando. Ah, não vem mais essa porcaria desse Masterpiece, eu não quero, então. Não, mas aí vai ter a super raridade mega mítica. É Turbo. o Você faz uma bilhete cada dourado 40 para visitar a Fantástica Fábrica de Chocolate. É, mas eles inventaram o foil por causa disso. Aliás, semana passada eu falei que eu, por mim não existiria o foil no Magic, um pouco por causa disso. Na época era o bilhete dourado, você tirar uma carta foil quando saiu. Eu lembro, a primeira vez que eu vi uma carta foil foi num torneio, no Desafio Intermunicipal de Magic, 1999. Na época eu abri uma mastícula, que era a carta mais cara da edição, Destino de Urza. E eu falei assim, nossa, que bosta é essa? Tipo, essa carta brilha, não quero. Não quero. Tipo, eu lembro que alguém me deu uma mastícula normal e mais R$ 50, que na época era um infinito dinheiro. E eu fiquei muito feliz, porque me livrei daquela carta que brilhava. É, o que me incomoda no foil é que as cartas, pelo menos as mais antigas, elas entortam de um jeito diferente de uma carta normal. E quando você está embaralhando no jogo competitivo, ela é meio que uma carta marcada, se você não tiver o seu deck todo foil. Eu acho isso um saco. E eu meio que evito usar a carta foil. Eu tenho horror à carta foil também. Eu me livrei de todas que eu tinha. Eu não gosto também, não. Eu sou tradicional do Magic, cara. Carta frame antigo, sem firula. Sem shield no chão da escola, é um clássico, né? É. Qual é a raizão? Raizão, isso aí. Isso. Isso aí. Exatamente, o Magic tá muito Nutella pro Kauai. Então, só para fechar, as invocations vão estar nos boosters de Amonkhet. Pre-release começa no final desse mês. E quantas invocations, na verdade, de quantos em quantos boosters vem uma invocation? Acho que é uma a cada cento e poucos boosters. Então você, ouvinte do Manafix, aproximadamente a cada três caixas de booster que você comprar, o número esperado de invocations é uma. É, já compre o caixa de box de 4 em 4, que é para garantir. Ou então venha para o pré-release da Manafix, que aqui eu ouvi dizer que o pessoal abre uma Masterpiece a cada pool de pré-release. Impressionante. O pessoal que abre Masterpiece a torto e direito. Já tem Sobre pré-venda isso. de Amonkhet na Manafix? A pré-venda vai começar no comecinho de abril e o pré-release vai ser no dia 22 de abril, aqui na Manafix Friburgo. Sobre isso dos pools de pré-release ter mais Masterpieces que a média geral de caixa de boosters. Obviamente não tem números comprovando, mas eu fiquei com essa impressão clara também. no pré-release da edição anterior a essa aí que tá valendo, Dead Revolt. Anterior, qual foi? Kaladesh. De Kaladesh, eu tinha a impressão que a cada duas pessoas alguém tinha aberto uma Masterpiece e, obviamente, eu não fui nenhuma delas. Eu já abri uma. Eu abri uma Expedition no pré-release. Foi uma boa sensação. Eu nunca abri. Eu abri na World Magic Cup. Parece melhor do que no pré-release. Parece melhor. Você jogou com ela? Mais ou menos. Parece melhor, mais ou menos. Porque era eu e mais três pessoas. Depois do pré-release era só eu. Mas o seu time usou a Masterpiece, Fadinha? Sim, foi em Zendikar. Foi uma Mist Rainforest. E aí tinha um dos decks tinha um monte de bicho com Landfall. Foi sensacional. Ué, eu não sei se esse negócio do pré-release ter mais inventions e masterpieces do que o normal. Não sei se é verdade ou se é um dia que a gente vê muito booster ser aberto ao mesmo tempo. Sim, eu apostaria nessa segunda hipótese. Que é muita gente abrindo muito booster. Então, o número de inventions que você vai, de masterpieces que você vai ver é muito grande. Né? Você também pode ver que o número de relatos, assim, tipo do Kauer, todo mundo abriu masterpiece menos eu. É muito maior do que o número de relatos dizendo eu abri uma Masterpiece. Pois é. Sim. Sobre isso aí eu não posso reclamar de abrir carta, que eu. Minhas cartas foils, que, sei lá, tinham Stone Silence na época que não era tão caro. E outras foils que não valiam nada, valia R$1, R$2 cada uma. Eu troquei umas Stone Silence, mais umas 10 cartas foils. Eu acho que. Não, mais umas 30 cartas foils por 3 boosters de Modern Masters. O Modern Masters 2015. Abri o primeiro e veio um Tarmogoyf, o qual vendi instantaneamente por R$500. Então, não posso reclamar. Acho bonito. Então, quando a gente for abrir booster para fazer estoque, eu já sei quem eu vou chamar. O Sardu. O Sardu abriu para mim no GP São Paulo, também em 2015. Um booster de premiação, e no mesmo booster eu acho que veio uma aquela planinauta que era pra ser boa, mas não faz coisa nenhuma, na verdade, que era criatura e depois virou planinauta. Como é que é o nome? Tamiyo? Tamiyo não é. Não. Narset. Qual edição? Narset. A Narset. Ah, e veio uma outra criatura também que valia. Eu entendo muito desse jogo, cara. É verdade. Por isso que tá no Pro Tour, né, João? Exatamente. E no mesmo booster ele tirou duas míticas, sendo uma foil. Mudando agora de assunto para falar das cartas que já foram anunciadas de Amonkhet, a gente viu aqui, chamando atenção, o Archfiend of Ifnir, que parece realmente um nome de uma carta egípcia, é um demônio. E tem também o Glorybringer, que é o dragão, que eu acho que são as duas cartas que, junto com a Aranha Gigante, estão chamando a atenção. Esse Glorybringer aí é nome de banda de metal melódico, né? Sim. No título da carta tem o nome de várias músicas da banda Glorybringer. Tem Dragon, tem Sacrifice. Tem a carta que dá pra castar do Grave também. O Anoitecer barra Alvorecer. Essa isso, carta achei super interessante. Sim, essa é legal. Essa carta é legal. Eu achei interessante que essa carta vazou, né? Teve spoiler antecipado e foi um spoiler nosso, porque ela saiu em português primeiro. Sim. Vamos começar por essa carta, então? Bom, eu gostei muito dessa carta. Eu acho que ela vai. O design dela é legal. É fantástico. É tipo um flashback. É um flashback que faz outra coisa. Você não joga a mesma carta duas vezes. Não só é um flashback que faz outra coisa, o que eu achei. Eu não sei se existem outras cartas assim até hoje, ou se isso é novidade. É provavelmente um ciclo, né? Mas achei isso incrível. Mas é também uma admissão do Magic de que existem coisas a se aprender com outros jogos de card. Que uma coisa que o Magic normalmente não tem é cartas que limpam a mesa só de um lado da mesa, ou seja, só limpam a mesa do oponente. O que normalmente seria algo super poderoso e tal. E essa carta, se você imaginar ela num deck onde todas as suas criaturas são os famosos ursos do ódio, ela só vai limpar as criaturas do seu oponente. E o flashback dela vai voltar a todas as que o seu oponente matou, né? Sim. Então ela é uma carta que parece simétrica, mas ela é totalmente assimétrica. E até hoje, o jeito de você fazer um limpa-mesa, né, que a gente chama de sweeper assimétrico, era simplesmente você não ter criatura. Agora existe um sweeper assimétrico onde você pode despejar sua mão na mesa. Na Eu verdade, acho uma deve carta. despejar sua mão na mesa. Eu achei uma carta bem poderosa, né? Ela tem nela card advantage escrito gritantemente, né? A segunda habilidade de voltar tudo do cemitério é muito forte, né? E se você tiver um deck construído para abusar do efeito dela, né? Tem as criaturas de poder, não é custo, é poder, é pequeno. Eu acho que ela pode ver bastante jogo em muitos formatos. Esse deck se chama White Winnie. Ela tem uma boa interação com o Jace. O Jace, Baby Jace de Origins. Ou qualquer carta que pode jogar ela direto pro cemitério e reciclar as criaturas, né? Você não precisa passar pela primeira parte da carta para castar a segunda. Sim. O que teria uma interação também com ou uma expectativa de um deck que usasse outra cor, que tem uma facilidade maior que o branco de jogar carta no cemitério, né? O preto Também conheço tem como preto. muito isso, e o azul e o vermelho relativamente. Inclusive nessa edição tem outra banda de metal presente, o Grave Digger, reprintado. Sim, excelente banda alemã de metal. Aliás, belo, belo desenho do Grave Digger. Rebellion? Vamos ver aqui, eu não vi Sim. o spoiler. É uma Acho que ela versão faz. egípcia de Rebellion. Próxima carta é a sua carta, João, o dragão vermelho. Olha, eu achei essa carta sensacional. Das três até agora, eu achei o dragão muito forte, né? Eu tava falando outro dia que faltava um Stormbreath Dragon, um Thundermaw Hellkite para botar uma pressão nos Planinautas, né? E ele veio, né? O dragão, o nome dele é Glorybringer. Ele veio trazer a glória para o mundo do Magic. Outro nome de banda de metal. É verdade. E ele tem uma habilidade muito interessante, que é o seguinte: quando ele ataca, você pode escolher fazer uma habilidade roubada, que nesse caso dele é dar 4 de dano à criatura. E aí, se você escolher usar essa habilidade, ele não desvira no turno seguinte. Então, eu acho que ele é um dragão que vai entrar, vai dar 4 na criatura, vai dar 4 no, na cara do jogador ou no planalto dele. Vai fazer um swing muito grande, difícil de parar porque ele é voador com ímpeto. Então, eu acho que vai ser uma carta muito jogada no Standard. Eu concordo que ele é uma carta muito boa. Eu concordo que ele tem bastante potencial para ser bom nesse Standard, porque ele mata o Gideon na curva e ele é surpreendentemente bom contra a Vacin. Conseguiram fazer uma carta, um dragão voador que é bom contra a Vacin. Ainda bem que o dragão é voador. Sim, né? Conseguiram fazer um dragão que é bom contra assim. Mas daí a dizer que ele vai jogar muito no Standard, você está colocando a carroça na frente dos bois, João. Tem muita coisa que tem que acontecer Em ainda. que edição que surgiu essa habilidade Exert? Eu não conheci isso aí. Essa habilidade é nova. Ah, tá. E por E que onde é não que ela. tem a explicação da Exato. habilidade na carta? Se é uma Porque não tem mais habilidade nova. corset. Não tem Porque mais não. corset. Porque eu acho que é porque essa carta aí é promo de Game Day. A normal deve ter a explicação. Onde que eles mostraram o que é que essa habilidade faz? Saiu na nave mãe um artigo No... falando das cartas do Game Day, das coisas que vão vir Se você novas. comparar essa carta, o Glorybringer, com uma carta normal, você vê que a caixa de texto é menor. Do que a caixa de texto normal. Sim, Verdade. O ar também. Ela vai ser a promo do Game Day, né? Isso, vai ser a A promo do outra update do Game Day. promo do Game Day, que também tem uma mecânica que é só dessa edição, que é o Embalm, e não tem escrito o que que faz. Esse embalme é você, ele é tipo um flashback e você cria um, depois que a criatura tá morta, você mumifica ela, né? Você cria um token igual a ela e exila a criatura. É, quando você. A qualquer momento que você pudesse jogar uma sorcery, você pode pagar um custo de embalme do seu cemitério, uma carta que tem no cemitério, exilar a carta e fazer um token que é igual a ela. E agora eles fizeram uma coisa que há muito tempo eles não faziam, que é fazer o token da carta. Essa carta aqui, as cartas que tem embalme, elas vão ter um token próprio delas. É, toda carta com embalme vai ter um token específico para ela. Sim. Essa carta dá para comparar com o chamado do rebanho. Sim, essa mecânica toda é um flashback de criaturas, né? O chamado do rebanho era a carta mais cara da edição. 3 manas para colocar um 3-3, 4 manas para colocar um 3-3. E era uma mágica, né? Essa aqui é uma criatura, duas para colocar um 2-2 e depois 3 para colocar um 2-2. É legal o flavor que o embalsamar e os reanimates agora são brancos, né? Nessa edição. Não tem um esquema de voltar, talvez, como zumbi ou como múmia, alguma coisa assim, aí volta. É, o token vai ser sempre zumbi. Sempre vai ser um zumbi em adição aos tipos que ela já era. Ainda bem, né? Ia ser uma oportunidade muito perdida. É, só para explicar um negócio que eu não sei se eu deixei claro, é por que que o dragão é bom contra a vacina. É porque se o cara já tiver uma vacina em jogo, você consegue matar com a habilidade dele. Se o cara não tiver uma vacina em jogo e tiver 5 manas em pé, você pode não bater com o teu. Você faz seu dragão, não bate, passa. Se o cara fizer a vacina no próximo turno, ela morre. E se o cara não tiver os 5, você pode fazer um dragão 4-4 com haste de boa. Então, apesar de ele ser 4-4 e voar, que não seria alguma coisa boa contra a vacina, ele, por causa de tudo que ele faz, ele é bom contra a vacina. Tá, uma pergunta, Fadinha. É, por que você não atacaria se o cara não tem a vacina ainda na mesa, mas tem 5 manas? Porque ele pode fazer a Ah, vacina, ela vai ser indestrutível e vai poder blocar que alguém. ele pode ser engolido pela vacina, é verdade. É. Perfeito. Aí o dragão vai comer a vacina de qualquer jeito, porque o cara vai ter que fazer no final do turno. Se ele não fizer, ele vai ter que deixar mais 5 mana em pé, então, sei lá. Só que aí você também não ataca, né? É, você não ataca naquele turno. O seu dragão fica olhando a mesa. Em modo de defesa. É, você troca o haste pela vacina do cara. É, o que é uma troca bem boa. São 4 de dano por uma vacina. Se essa carta existisse, custo zero, é basicamente um dismember de custo zero que mata a vacina. Muito bom. E o demônio com cycling? Eu gostei muito do demônio. Você ter versatilidade numa carta é algo que eu valorizo muito, né? O Cycling dá essa versatilidade. Esse demônio, ele tem uma habilidade que a princípio parece meio dano, mas ela é uma habilidade muito forte. E toda vez que você cicla ou descarta uma carta e ele está na mesa, ele dá marcador -1/-1 para todas as criaturas do oponente. Lembrando que se tiver uma cópia no jogo, é dois marcadores -1/-1. E ele comba com um monte de cartas dessas, assim, Chave da Cidade, que descartam a carta instantaneamente, os vampiros, que também descartam carta, para dar um -1/-1 para todo mundo, e não é até o final do turno, é marcador. Então eu acho que ele é uma carta muito boa, e vai ver jogo também. É interessante Eu que ele também acho vai ter uma ruim. boa interação com o dragão mata ele. Isso é uma boa interação com o dragão? O dragão É mata bom ele, é pro uma boa dragão, né? interação com o Pra dragão. quem tá só vendo o jogo, é uma boa interação, né? É É, a bom pro interação é dragão, né? Não boa, pra só ele. não tá claro pra quem. E acho que é pro dragão. Eu já não gostei, porque tudo bem, ele é versátil, você consegue ou reciclar ele ou fazer um bicho 5-4 que no próximo turno talvez tenha uma habilidade. Tudo bem, ele é versátil, ele pode fazer uma dessas duas coisas, mas não acho nenhuma dessas duas coisas boas o suficiente para o que por quanto ele custa. O que me preocupa nesse demônio é justamente que para chegar ao ponto de você reciclar alguma coisa com ele na mesa, significa que ele sobreviveu. Ele desvirou na mesa. Exatamente, se você sobreviveu com 5-4 fly, você provavelmente já está ganhando sem essa Já habilidade. está ganhando, exatamente. Isso que me preocupa nessa carta. E essa então, outra coisa, não sei se está muito claro isso, mas do jeito que ele está escrito, whenever you cycle or discard another card, parece que quando você cicla alguma coisa, ela triggera duas vezes, né? Mas não triggera duas vezes, não, uma vez só. Bom ponto. Mas eu acho que o fato dele poder ciclar quando você estiver precisando, ou você tiver muitos na mão, alguma coisa assim, eu acho que é relevante. É relevante se a carta inteira já for boa, mas essa carta não é tão boa. 5 mana, 5 4 fly, com uma habilidade que chega no próximo turno só, e você não sabe nem se ela vai ser relevante. Exatamente, por isso que tem que esperar a edição sair inteira para ver se o cycling vai ser mais relevante fora do próprio cycling da carta, né? É assim, no quinto... Que abuse. Certamente no o cycling está de volta, porque eles não lançariam uma carta só com cycling. E o que é interessante, porque tem um deck, que eu não sei exatamente qual tier, no Modern, que está sempre disposto a receber novas cartas com cycling, que é o Living End. Eu acho essa carta que vai entrar no Living End, com certeza que já usa um bicho lá, Cycling 2, que é um bichão verde que não faz nada. E esse demônio já com certeza entra no lugar desse Cycling. Verdade. É Jungle River. Exato. 4-6 Reach, não é? E tem aplicações, às vezes, contra um Affinity, você tem um Street Rage na mão, você pode ficar de graça, pode ter uma coisa assim. Eu acho que ela com o Street Rage é bem interessante. Sim, no Living End ele tem bastante potencial, sim. Com alguma saída de descarte na mesa também, né? Porque, sei lá, descartar terrenos adicionais, qualquer coisa. Bom, o Living End não vai ter isso. O Living End vai descartar a carta ciclando. Eu não tô falando especificamente do Living End. A bruxa descarta para remover 2 do cemitério. Mas bom, contra um Affinity isso é relevante, né? -1/-1. Tá totalmente. Eu queria falar também rapidinho do artefato que parece. Eu achei essa carta boa. Tipo, com algum potencial. Custa 4, paga 2, vira, exila a carta do topo. Você pode jogar e coloca um marcador. Você acha que o mirror de controle vai ser ganho? Não necessariamente, mas eu acho que ela tem potencial para esse tipo de coisa. É uma carta que ela consegue ganhar o jogo sozinha e ela gera card advantage o quanto ela tiver em jogo, tipo um Planinauta. Então, você está declarando que o controle está de volta? Não. Então, apesar de ela ser muito, muito mais lenta do que um Planinauta, ela tem a capacidade de jogar em algum lugar se o seu deck for específico para... Se o seu deck quiser esse tipo de habilidade. Se o deck quiser esse tipo de habilidade, é uma habilidade muito boa para o deck que quer. Ela vai para um jogo muito, muito longo, né? Mas garante que você vai ganhar. Garante que você vai ganhar e ela é difícil de tirar da mesa no Standard. Sim. Se é difícil você tirar uma Dynavolt Tower da mesa, é difícil tirar isso também. Sim. Eu achei essa carta interessante, mas eu fiquei pensando o quanto ela é lenta e ambiciosa para ela jogar num formato que tem Coração de Kiran e Scrap Heap Scrounger. Sim, eu não tô dizendo que ela vai ser especificamente boa nesse formato, nem nada. Eu só tô dizendo que ela tem potencial porque ela faz uma coisa que só ela faz e faz muito bem. E nessa coleção, não spoiler, mas essa coleção vai ter terrenos full art também. A média é 1 a cada 4 boosters. Vai ter o terreno normal e vai ter o terreno full art. Isso eu gosto. E eu não sei se eu tô pirando muito, mas eu acho que podia ter um ciclo de pragas, tipo as 7 pragas do Egito. Cara, eu acho que bem provável que tenha. Assim como teve as Curses em Innistrad. Uma de cada cor. Uma dourada, ou e duas douradas, ou uma dourada, um incolor, sei lá. Primeira praga do Magic é o Commander, né? já saiu outra invocation aqui, mas é melhor não falar nada, né? Porque já saiu do assunto, então... Não, breaking news. Breaking news. Quer que fale? Fala, fala. Obviamente, manda. Daisy. Ah, falei. Daisy. Cara, faz sentido. Com esse monte de counter, todos os... Vai ser tudo carta que anula. Vai ser tudo carta que anula. Azul. Exatamente. Vai sair um Mental Misstep daqui a pouco. Isso prova que counter é coisa dos deuses. Exato. Verdade. Os deuses aprovam o counter spell. Sim. Pelo menos Nicol Bolas aprova. Nicol Bolas não quer que você jogue suas mágicas. No meu plano, não. Exatamente. Tinha que ter um... No meu plano, não. Aquele dedo esticado pra você. Sim. Olha, e com uma arte do Daisy que parece que com o foil vai ser sensacional. Esse azul meio espectral, assim, dos passarinhos voando. Agora de volta ao spoiler, como que a gente tá falando? Eu ia falar que o Fring ele é uma carta potencial pro RG Pummeler, que existia no Standard há um tempo atrás, antes dele ser completamente dominado pelo Four Color e pelo Mardu. É uma carta que parece muito, muito boa naquele deck. Mas faz o Lamog precisar conectar uma vez só, né? Dar os 10 de dano dele e mais os outros 10 sacrificados pelo Daze, pelo Fling. O Lamog? Sim. Ué, são possibilidades. Fechou o assunto de spoiler por enquanto, semana que vem tem mais. Rapidamente, o Joel Larson ganhou o Grand Prix Orlando, formato era Limited, ninguém acompanhou a cobertura. Eu acompanhei. O assunto... GP Orlando. Eu acompanhei, teve mais problemas do que o GP Porto Alegre, inclusive, na transmissão. Opa, ouviu, pareceu um se gabando aí. tá mordido. Tô mordido, porque parece que problemas são coisas exclusivas do Brasil, só que não, né? Tá com uma ficha de pôquer no ombro. Outra coisa interessante desse GP é que teve um artista jogando e ele estava assinando cartas, então ele jogava na cabine de dar autógrafo todas. Nossa, as rodadas. Eu nem tinha visto isso. E quase fez top, quase fez Day 2, ele fez 6-3 no primeiro dia. Então ele fez Day 2. Mas 6-3 faz Day 2. Então ele fez 5-4? Deve ser. Ele ficou a uma vitória do Day 2. E é isso. É isso. Semana que vem tem mais Mana Fix Podcast. Jaqueline, onde as pessoas podem encontrar você e o site Mana Fix na internet? As pessoas podem me achar no Twitter, @_Jaqueline, e no Facebook. E no Facebook você pode achar a página do Mana Fix, que inclusive sou eu que respondo. E você pode achar o Manafix no Twitter, @Manafix, no Instagram, @Manafix também, no Facebook e no www.manafix.net, onde vai estar esse podcast e todos os podcasts anteriores e outros artigos, decklists. E link para você comprar suas cartas na Manafix, na Liga Magic. Exatamente. Fadinha, onde as pessoas podem te encontrar na internet? Na minha página no Facebook, Leonardo Castro Fadinha. Se quiser falar comigo, só mandar uma mensagem lá que eu respondo de boa. Cauê? Só no Twitter, @Cauê1986. E a mensagem do Jaqueline é que, basicamente, pega o celular aí, liga o computador, Google, Facebook, qualquer coisa, só digitar Mana Fix que vai encontrar alguma referência, alguma rede social. Que o Mana Fix is everywhere. Exato. E se você também estiver insatisfeito com o Cauê, você pode fazer um buzinaço enquanto ele fala no podcast para mostrar sua insatisfação. João, onde as pessoas encontram você na Rua 7 de Setembro, em Friburgo? Na Rua 7 de Setembro, em Nova Friburgo. Número 31 fica a loja da Mana Fix Games. Vem aqui, vai ter pré-release, vai ter Game Day, vai ter Open House, Amon Cat, vai ter um monte de coisa legal nesse mês de abril que tá chegando. E aqui todo mundo abre Masterpiece, só vim abrir booster. É na sobreloja a Mana Fix? Fica na sobreloja, exatamente. Muito bem, perfeitamente. E vocês podem me encontrar também no Twitter, @O_Tomás. E esse foi o episódio 27 do Manafix Podcast. Semana que vem estaremos de volta com mais spoilers, mais invocations, mais papo sobre Magic e aleatoriedades. Obrigado por nos ouvir. Valeu, até mais. Valeu, pessoal, até semana que vem. Valeu, galera. Valeu, galera. João. Fala, João. Dá tchau. João sem dar tchau. Como é isso no podcast? A gente dá tchau pro João. Tchau, João. Tchau, João. Tchau, galera. Um abraço. Aê! Foi embalsamado. O João foi embalsamado. João, delete trigger. Voltou o zumbi de pochete.